Murilo Atualizações e o Rei de Atualizações. Alô, minha galera de Itabaiana! Sofre, menino! Se isso te incomodar, pensasse antes de ter feito. Que chamar de erro, eu chamo de escolher. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que você não quer sair com um ruim de história, então fala aí que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser ser um bosta. Que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser ser um bosta. E já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Bielzinho Canário, o estourado do TikTok, estoura a princesa dos paredões, viu? Te incomoda, pensasse antes de ter feito. Que chamar de erro, eu chamo de escolher. Ou quer que me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que você não quer sair como ruim de história, então fala aí que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser ser um bosta. E a culpa é que a culpa é nossa.